Seção 4 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As Lebres e Rãs, de Esopo. Vendo-se as lebres corridas dos galgos, espantadas de todos os animais, assentaram, por não passar sobressalto, de se matarem afogados em um rio, e querendo dá-lo à execução, como corressem com ímpeto para se arremessarem na água, chegando à borda dela, viram um grande número de rãs saltarem com medo no ribeiro. Reportaram-se as lebres um pouco, e mudando o conselho, disseram: pois que vivem estas rãs, havendo medo de nós e de todos os que nos causam, soframos nós a vida, que já há outros mais acossados e medrosos. Moralidade. Bem se vê ser verdade o que diz Marcial, que ninguém é miserável, se for comparado. E a mais certa consolação, ainda que cruel, que há nos males, é ver outros que padecem maiores. Por esta causa, perguntando-se a um filósofo de que modo se sofreriam bem tribulações, respondeu: que vendo nosso inimigo em outras maiores. Fim de As Lebres e Rãs.